ti, Senhor, nos reunimos com corações quebrantados, pranteamos. Ó Israel, perdido em meio à dor, uma tribo sem lar, clamamos por amor. Ó Deus de Israel, onde está a paz? Por que a tristeza em nosso olhar? Nos prometemos, não daríamos nossas filhas ao clamor do de respostas em cada ato. As dançarinas vão com alegria a brilhar, mas em silêncio o coração a lamenta. Ó Deus de Israel, onde está a paz? Por que a tristeza em nosso olhar? Nos prometeu confiar.